Antenoeira. Especial Informação. Bom dia. É indescritível o cenário no Japão. Três reatores de centrais nucleares de Fukushima entraram em fusão. Os núcleos de três reatores entraram em fusão. E, portanto, neste momento os níveis de radioatividade são três vezes superiores ao que era permitido. E já quase 200 pessoas estão contaminadas por radioatividade. São notícias que acabam de chegar à Rádio Antena Web e que em primeira mão vos vamos avançando. Pela primeira vez, há uma estimativa avançada no dia de hoje sobre o eventual número de mortos, que poderá em última instância chegar aos 50 mil, mas aponta-se para já um número aproximado de 24 mil mortos, sendo que na cidade de Mizanrico, mais de metade da população terá desaparecido a quando da passagem do tsunami por esta cidade japonesa. O que mais preocupa agora também as entidades nacionais e internacionais está relacionada com estes três reatores e depois de uma nova explosão sentida ontem às 6 da tarde, hora portuguesa. Uma situação que ainda estamos também a tentar averiguar para tentar perceber o que é que se passou exatamente. Sabemos ainda que há uma outra central nuclear, e esta é uma situação ainda mais perigosa, em Tóquio, que também tem tido problemas no sistema de arrefecimento, e efetivamente, não estando propriamente em risco, é uma situação também preocupante. Já foram evacuadas cerca de 200 mil pessoas num raio de 60 km, mas muitas mais são evacuadas porque os níveis de radioatividade estão a subir. Na madrugada de hoje, às 2 da manhã, o governo japonês tentava acalmar-se as pessoas, dizendo que o pico de radiação já tinha sido atingido e que agora a radiação estaria a baixar. Mas o que é certo é que as últimas análises ao ar constantes, diga-se, por parte das entidades de energia atómica internacional e mesmo da própria entidade que gera os serviços nucleares no Japão, tem vindo a verificar precisamente o contrário, que um aumento de césio radioativo, um aumento de radiação em geral no ar, tudo em volta das centrais de Fukushima. Recordo que a Daiichi e a Daini, estas duas centrais estão então em grande risco, estão a causar preocupações imensas, porque um dos reatores fundiu-se ainda ontem. Os outros dois, há notícias contraditórias, mas tudo aponta para que se tenham fundido também no decorrer do dia de ontem, no Tevens do dia de ontem, hora aqui portuguesa, claro está. E para já então há esta notícia que está a chocar o Japão, que está a chocar toda a comunidade internacional, que é o facto de em Mizanrico mais de metade da população ter desaparecido. Eram 17 mil antes da passagem do tsunami, 9.500 estão dadas como desaparecidas. À partida serão, na sua maioria, vítimas mortais. Chegam à internet cada vez mais imagens e vídeos impressionantes recuperados de câmaras de vigilância, de sistemas de satélite, mesmo das próprias pessoas que tentando fugir pegaram em câmaras, algumas conseguiram salvar-se, outras não. É uma situação que está também a causar choque na internet, estas imagens, estes vídeos que vão chegando, que vão dando uma dimensão brutal do que se passou. Agora que a água baixa, vamos tendo também cada vez mais a noção de como há autênticas valas a céu aberto um pouco por todo o Japão, sobretudo na costa nordeste. Na zona sul não houve qualquer, ou melhor, não houve tanta intensidade, embora todo o Japão tenha tremido, mas efetivamente Parece mesmo que Tóquio foi aquela cidade que resistiu melhor ao tsunami. Recordemos que o problema aqui não está no terremoto, porque efetivamente as infraestruturas estavam bem construídas, conseguiu-se efetivamente segurar, tal como era previsto num tremor de terra, as edificações, pelo menos as principais, as maiores de envergadura. Acontece também que o tsunami era algo totalmente inesperado, era algo que não se contava. Estimam-se que situações como esta aconteçam uma vez em cada 20 anos. É uma estatística de entidades internacionais. De todas formas, recordemos que há nem 10 anos, há 7 mais precisamente, ou nem há 7 anos, houve uma tragédia também muito grande, que aqui só não foi maior, a tragédia no Japão só não foi maior, porque efetivamente o Japão já estava mais de sobreaviso, o Japão já estava mais preparado, e quando o terremoto chegou, efetivamente as infraestruturas não caíram. Foi por aí, porque efetivamente recordemos que na Tailândia, na Indonésia, no Sri Lanka, contabilizaram-se então cerca de 275 mil mortes. Ora, um número inimaginável, como é lógico, e que nunca irá ser atingido aqui no Japão, pelo menos não por este tsunami, mas o número que poderá então chegar aos 50 mil são notícias que estão a ser passadas esta manhã pelos meios de comunicação britânicos, norte-americanos, japoneses. Estamos a par do que está a acontecer no mundo, na voz do próprio mundo. Antes de voltarmos à antena, sempre que se confirmar necessário, amanhã estarei eu, Antena News. Nós vamos acompanhar diariamente estas informações e sempre que se justificar, com blocos informativos extra, como é o deste caso, mesmo durante a semana, nós estamos cá para que, quando for preciso, voltemos à antena. Esperemos que, efetivamente, não seja. Esperemos que, quanto muito, voltemos para dizer que, afinal, não passou tudo de um pesadelo. Bom dia. Antena Web. Especial. Informação.